Cabe 5728, desce a 3000 pés, ajuste no 022. 3.022, 5728, WebJet. Sequência livre, senhor, para pouso. Bom dia. Web 5728, 2000 pés, autorizada final no zero. Filmativo, 2000 livre ali, 5728. Gol no 738, desce a 3000 pés, ajuste no 022. 3000, 1022, bom. Trip 5595, mantém nível no 40, chame o controle, Ilhéus, 1201. 1201, até mais. maintain 065, Romeo Romeo Lima, say your estimated to arrival. 1425. Maintain via park conditions and contact the city center. 128.8. Salvador, web 5728, estabilizado, localizado, 3 milhas de terra. 5728, complete final, chame torno no 86. 186, boa tarde. Oi, Salvador, bom dia, canal 6250, gente da Quebec. Canal 6250, identifique, chegada Mari, desse mantém o 050. Mari, 050, 6250. Voo no 738, desce a 2 mil pés, autorizado a final no zero. 2 mil, final, voo, tá vendo? Salvador, Xanã 6200, como você quer, boa tarde. Xanã 6200, identifique. Chegada Mari, desse mantém o 060. Identificação na Mari, Xanã 6200, deixando pro 0 melhor. pesada, vou mandar pesada. Zero no morning, listen information, Quebec, QNH 022 to Recife. Stand by 1 minute to Quebec, to clear. 7900 Roger 0122, stand by the copy curve. Solo novamente, por gentileza. Sou azul 4207 para autorização Rio de Janeiro. Estimativa em J36, número 2 para 4, já temos aprovação. Quebec confere 1022 nautilus, está na pole position. América 90, solo do ground, vet copy de ciclina. América 90, turbo to Recife, fly level 370. Via airway up, whiskey 58, after takeoff runway 10, and then heading to less than 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Puka departure, Caju transition. Salvador control frequency 120.8, Salvador tower 118.6, and squawking 5176. Departure 2000 DME left turn 2 departure transition departure frequency 120.8 hour 118.6 walk 5176. Squawk code 5176, stand 11, come full red for push and start. Azul 4207 para a cota. Pronto. 4207 azul, autorizado RJ, aeroporto Santos Dumont. Pista, o nível de voo 360, via peso Luno 0, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira mira, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, voa direto à posição Bridge. Controle 120.8, a torre 118.6, transponder 5175. Salvador, Salvador, Recife, já temos aprovação do nível 390.4. Salvador, Recife, aprovado nível de voo 390, via Peru 58, pista 10, mantém a reta até cruzar 2 metros da terceira milha, após curva esquerda, subida Puka, Jam, transição Caju, controle 120.8, torre 118.6, transponder 5167. 390, Recife, pelo 58, agora 110, a minha prova é 2000, Puka, Jamora, Caju. O controle 208, transforma-se no portão 2000. Segundo 67, portão 8, Antônio, gol no 2000. Semana pronta. Alô, gol 7, 3, 2. Bom dia, gol no 7, 3, 2. Autorizado, Alfa, Juliette, partiu no portão 05. Alfa, Juliette, 05. Controle, Guardião 01, já na vila, militar da aeronáutica, Cupiaçá, pessoal dentro da pouso. Guardião 01, mantém as condições visuais, chame torre no noite, decimal meia. Nono noite, meia, grato, Guardião 01. ali vindo a Novemberal. Zero autorizado a sinal no zero. Autorizado na LS no 06250. Xena 6200, autorizado a descida 3000 pés, ajuste no 022. Ok, descida 3000, confirma a licitativa por 6200? 10022. 0202. 6200. Teve direto na presença? Negativo. Azul 4207, pode pedir, comprando o chefe. Autorizado, time tático, 207. Vai chamar a comissão, você está presente. Chama 6250, complete final, chame torre no 186. 186, boa. Está livre descida, 6200. Desce a 2000 pés, autorizada a final no zero. Ok, descida a 2000, desce final no zero. 6200. Controle de Salvador, bom dia. Azul 4060, ciente da Quebec. Azul 4060, acione identificação. Chega da Mari, desce até o 050. Mari 050, Azul 4060. Salve, Xané 6250. 6250, Xané, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 4. Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 4, 6250, Libertar. Salve, Xané 6250, 102330 Campinas, táxi autorizado à direita, via Índia, pode esperar no 0, torre 18, 612, altímetro no 022, boa viagem. Convio 22, autorizado Índia, só quando espera a HDR, chama 1586, 4307, obrigado, bom feriado. Papango? Capatango, November e Yankee Mike, Salvador para Aracaju, visual 55. Ok, Salvador, Aracaju, visual 055. Decola, pista no 7, vai curvar esquerda, visual cruzamento do aeródromo, ingressa linha litoral no corredor forte, inicialmente sai restrito a 1.010. A liberação vai ser junto ao controle em 1.20.8. A torre 18612 e aciona o código 0242. Papa Tango, November, Yankee Mike. E a alternada esse é a November Mike Echo, ou POB e autonomia, por gentileza? Toma qual o estacionamento? Bate 4, está presente, chame todos, 86, está ciente da informação Quebec? Salve Salvador, gol 260, no 8, para o posicionamento. Solo, confirme? É o gol 260, está no 28, para o posicionamento. Autorizado, chame taco 260. Para. Autorização para Salvador, para coisa, para o Galeão. Pode do Galeão já temos aprovado 380, informação é a Romeu agora atualizada. Nenhuma informação significativa modificou. Altímetro é 1022 e... Passou a 4? Salvador Galeão, nível de voo 380, via Upper 010, restante conforme a rota do plano. Decola a pista 10, mantenha reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posse curva direita, subida da El Leda, quase teta direta à posição bridge. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, transponder 5402. Direto, voo local, setor que afasta. 20 milhas, pista 17, decola com curva à esquerda, passando 1 mil pés, 20 milhas no forte. Controle 1208, torre 18612, acione o padrão transponder 0151, alfa, vídeo direto. Da presente, altímetro 1022, vou viajar o vídeo aqui. Para o táxi 1260, 129 a bordo, 316, autonomia alterna Natal. Natal 129316, táxi autorizado via Pátio Índia, espero no 0, torre 186, altímetro no 022, vou viajar. Pátio Índia, Pátio espera 826, 1260. Poxa, Webjet 6740, identifique desse mantenha o 060, chegada a Mari. 060, Mari, identifique. Só reporte antes da Juliette, portão lateral 3. Teve táxi alto, reportagem da Juliette, portão 3, 6300. 60, desce a 2 mil pés, autorizado a final 90. 2000, autorizado de LS, pistão 0, 4060. Xamé 6225, livre. Xamé 6255, livre descida a 3 mil pés. O ajuste no 022. 3 mil, 022, 6255. Tank Delta Charlie, Salvador, Salvador, local de sobrevoo. Fala, Marcão. É, vou local até a barra e volta. Tá na Elistar, decola no 7, curva direita, sai 510 no litoral até o farol. 19, quais são? 1208 controle, 1864 e pode acionar 0144 do Michael Mike. É 0114, o Yankee Delta Charlie, corrigindo o transponder, 0114, controle 128. Livre acionar, aguarde transferência, Yankee Delta Charlie. Então. Isso. Zulu Alpha Charlie. 0 graus de contato. É o portão 3.